Hoje, no Ilustres Desconhecidos, vou dar-vos a conhecer os Kinski. Da cidade de Seattle, os Kinski formaram-se em 1998 após uma conversa de bar entre o guitarrista Chris Martin e a baixista Lucy Atkinson sobre os prós e os contras da gravação analógica em relação à gravação digital. Conversa a qual o barman e futuro baterista Greg Weeks interrompeu para dizer que o analógico era muito superior. Rapidamente chegaram à conclusão que todos tinham interesses e gostos musicais em comum, dando assim origem à banda. Começaram a tocar ao vivo nesse mesmo ano e em 99 lançaram o primeiro álbum, Space Lounge for Frenchy, em edição de autor, onde é patente o interesse pelas texturas elétricas dos Sonic Youth, o psicadelismo shoegaze dos Spaceman 3, entrelaçado com a dinâmica exploratória do pós-rock. Thank you. Com a entrada de Matthew Reed Schwartz, um multi-instrumentista amigo da banda, os Kinski tornaram-se cada vez mais experimentais, lançando-se ao vivo em longas trips alimentadas a drones e puro ruído. Digressões durante os anos de 99 e 2000 puseram-nos em contacto, entre outras bandas, com os japoneses Mainliner, do mítico guitarrista Kawabata Makoto, com quem passaram a manter uma relação de amizade, e os levaria ao Japão para uma tour com os Acid Mother's Temple. Em 2001 lançou o segundo álbum, Be Gentle with a Warm Turtle, onde já são patentes as novas texturas trazidas por Schwartz, que traz flautas e teclados para o som da banda e uma dinâmica ainda mais agressiva. Mais turnês pelos Estados Unidos chamam a atenção da Sub Pop, que assina contrato com os Kinski e lança em 2003 o seu terceiro álbum e o mais conseguido até ao momento, Airs Above Our Station. O baterista original Greg Weeks, que sai após o final da gravação deste terceiro registro, é substituído pelo novo baterista Barrett Wilk. Ainda em 2003, sai também com o selo da Sub Pop um split com os amigos japoneses Acid Mother's Temple. Thank you. 2004 vê o lançamento de um álbum experimental gravado ao vivo, intitulado Don't Climb On and Take the Holy Water. Este álbum é uma recolha de momentos de concertos que os Kinski deram com o nome Herzog, de modo a distingui-los dos concertos habituais, notar a piada cinéfila. Nestes concertos, os Herzog fizeram apenas longas jams ambientais baseadas em drones e melodias simples, de modo a explorar novas dimensões para o som dos Kinski. Porém, poucas destas pistas são seguidas no álbum seguinte de originais, o segundo pela Sub Pop, Alpine Static, que apresenta uma surpreendente predileção pelo stoner rock, influência ainda mais notória no álbum de 2007, Down Below It's Chaos, mas que se mescla na perfeição no caldeirão de sons dos Kinski. Exploding to the sun, lie back in alcohol. No final de 2011, os Kinski editaram a banda sonora que fizeram para uma instalação artística de Jim Hobbs, denominada A Clear Day and No Memories. Este trabalho alinha-se ao lado mais experimental da banda, baseando-se em drones densos e ruidosos, salteados com movimentos mais minimais. Apenas disponível em vinil, incorpora no luxuoso trabalho gráfico a arte do próprio Jim Hobbs. Entretanto, a banda está a acabar as gravações de um novo álbum que se espera que saia em abril de 2013, o primeiro para a editora Kill Rock Stars. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Kinski. Até à próxima.